Boa noite. Já não há voos de Portugal para a Guiné-Bissau. A TAP suspendeu a linha aérea. E também não há viagens de Guiné-Bissau para a Europa. Justin Bieber tem mandado de captura internacional pela Interpol. E na Catalunha, o referendo não vai realizar-se. São palavras de Mariano Rajoy. São estes alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Pensamento, reflexão, partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e de coisas. São estes os componentes de Café Brasil, o espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30 da noite. Antena Web Informação. Boa noite. A Troika vai estar sob investigação, avançou esta manhã o Parlamento Europeu numa reunião tida nesta quinta-feira. Os erros cometidos pela Troika, composta pelo Banco Central Europeu, pelo Fundo Monetário Internacional e pela Comissão Europeia, vão ser alvo de averiguações depois de, na passada terça-feira, a chefe do FMI, do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, ter admitido falhas no plano de ajustamento. Confessou na altura, em declarações feitas, como disse, há dois dias, Christine Lagarde confessou então que Portugal, por exemplo, devia ter tido mais tempo para a consolidação do plano de ajustamento financeiro. Depois destas declarações, a própria Troika é evasiva, como esta manhã deu a conhecer o porta-voz do PSD numa reunião tida com a Troika, com os representantes da Troika em Portugal. E, enfim, não deixou de dar as grandes conclusões. As únicas conclusões que foram deixadas pelo porta-voz do Partido Social Democrata é que a Troika, mais do que evasiva, confirmou apenas que as declarações de Christine Lagarde foram colocadas fora do contexto. Ouvindo as declarações na sua totalidade, percebe-se que não há incongruências entre as afirmações da chefe do Fundo Monetário Internacional com os planos de ajustamento levados a cabo pela Troika. Recordemos que a Troika está, a ajudar a resgatar economicamente quatro países: Portugal, Irlanda, Grécia e Chipre. Neste último país, os depósitos com mais de 100 mil euros nas contas bancárias foram, os restantes foram retirados para ajudar a pagar a dívida cipriota. Recordemos também que, recentemente, a Croácia, um país que está há 5 anos em recessão, passou a fazer parte da União Europeia, sendo o 28º país. Não nos, portanto, para já preocupações de todo. A Croácia é um dos países que corre, de certa parte, alguns riscos e que não está de todo fora da mira da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e também do Fundo Monetário Internacional. Só para concluir esta informação, a reunião que hoje foi tida pelo Parlamento Europeu visa debater a função do Banco Central Europeu desde 2012 até ao corrente ano de 2013. Foi com base neste tema que se chegou à divulgação desta informação de que esta entidade, juntamente com as restantes duas que acompanham a Troika, vão estar sob investigação, bem como os erros alegadamente cometidos na questão dos planos de ajustamento destes quatro países: Portugal, Irlanda, Grécia e Chipre. Apesar de Christine Lagarde ter feito também referência à Espanha há dois dias, dado que este país não se encontra sob resgate, não haverá aqui alvo de averiguações. Digo-lhe também que Pedro Passos Coelho já deu conta também de que depois de junho, aliás, ou seja, depois de concluído o plano de ajustamento, Portugal vai continuar a necessitar de ajustamento. Ou seja, depois de saída do protectorado, por assim dizer, o desendividamento terá que continuar a ser feito, vai alertando o primeiro-ministro português. E Portugal suspendeu os voos para Bissau. A capital da Guiné-Bissau já não tem ligação com a Europa. A única via era a TAP, que entretanto fechou as portas, a linha aérea no caso, depois dos incidentes tidos recentemente com 74 imigrantes supostamente sírios. Estes refugiados vieram da Síria para Marrocos, aliás, da Síria para a Turquia, da Turquia para Marrocos, Marrocos para Guiné-Bissau e da Guiné-Bissau para Portugal. É aqui que começa a situação, é que supostamente estes 74 sírios têm passaportes falsos. O Centro de Estrangeiros e Fronteiras já deu a conhecer de que alguns destes imigrantes revelaram que para conseguirem os passaportes falsos chegaram a pagar 5 mil euros por cada documento, tendo acesso a todo o espaço europeu. Simultaneamente, a escolha da nacionalidade turca, com a qual se apresentaram a maior parte dos 74 passageiros extra de um voo da TAP, tem a ver com a parecença física entre turcos e sírios. O que é certo é que estes imigrantes, para além de não estarem, ou seja, para além de serem refugiados, de certa parte, acabam por ter então documentos falsos, o que lhes retira bastante legitimidade. Quando aqui chegaram, há dois dias, 70 deles pediram asilo ao nosso país. Entretanto, o que podemos apurar, o destino destes 74 imigrantes não era Portugal, mas sim um país do norte da Europa, como a Suécia ou a Finlândia. Mas, entretanto, vieram parar aqui a Portugal. Num incidente que consideraram de muito grave, a TAP, a transportadora aérea portuguesa, decidiu fechar a rota, a linha aérea, com Bissau. Portugal tinha um voo 3 vezes por semana para Bissau, e este era também um ponto que ligava o país à Europa. Entretanto, a Guiné-Bissau está a tentar conseguir reativar a linha, por assim dizer, mas, para já, o ministro do Ministério dos Negócios Estrangeiros compreende e apoia a decisão da transportadora aérea portuguesa. Recuperemos que foi com esta transportadora que os problemas se deram. Em Bissau, os agentes guineenses obrigaram que a companhia aérea portuguesa, a TAP, levasse estes 74 passageiros, mesmo tendo sido avisados estes agentes guineenses de que os 74 passageiros tinham passaportes e documentos ilegais. Entretanto, aquilo que podemos também apurar, já houve o desmentido por parte da Guiné-Bissau de que teria havido recorrência a armas para intimidar o piloto do avião que se recusava a embarcar estes 74 passageiros. Recordemos que a TAP também considerou como mais do que uma falha com respeito aos documentos, classificou também de uma falha de segurança grave que foi violada conscientemente pelos agentes guineenses. Por isso mesmo, decidiu cancelar voos e fechar por enquanto a rota para a Guiné-Bissau. Entretanto, e concluindo esta temática, há a possibilidade ou a suspeita de que nem todos sejam refugiados e nem todos sírios, ou por outras palavras, que alguns possam ser infiltrados radicais e simultaneamente não sejam da nacionalidade que inicialmente dizem ser. Tudo porque no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram apresentadas cópias de documentos supostamente revelando a identidade verdadeira dos 74 refugiados, mas estas fotocópias não convenceram o SEF, que continua a investigar a veracidade destes mesmos documentos, que, como já disse, não são originais, são apenas fotocópias. Ainda também um alerta: era preciso uma quantia muito avultada, de forma legal ou ilegal, para sair da Síria até Portugal. Não era o país mais fácil de chegar pela Síria, muito menos pela rota que foi tomada. Síria-Marrocos, aliás, Síria-Turquia, Turquia-Marrocos, Marrocos-Guiné-Bissau e Guiné-Bissau-Portugal. Todo este episódio começou na passada terça-feira, não houve aqui, não tenho a informação de referência, porque seria supostamente uma questão simples, a chegada de 34 refugiados ao nosso país. Entretanto, a situação tornou-se bizarra, tornou-se complicada, e por isso mesmo apenas hoje trazemos aqui aos nossos ouvintes estas informações várias sobre estes acontecimentos. Está feito o braço de ferro entre Catalunha e o governo espanhol. Mariano Rajoy, presidente do governo espanhol, veio hoje confirmar, por assim dizer, de que o referendo sobre a independência da Catalunha não se vai realizar. Esta é a resposta depois da Generalitat, o governo catalão, ter anunciado a consulta popular, ou seja, o referendo, para o dia 9 de novembro de 2014. Será supostamente nesta data que os catalães vão ser chamados a escolher entre duas opções. Concorda que a Catalunha seja um Estado? Se a resposta for sim, há uma outra pergunta. Um Estado independente? Esta data 9 de novembro tem como objetivo dar tempo a todas as entidades espanholas a forma de se prepararem para estarem então todos de acordo com a legislação. Mariano Rajoy já disse que esta consulta popular viola de forma evidente a Constituição Espanhola e que por isso mesmo este referendo não se vai realizar. O anúncio já tinha sido feito pela Generalitat anteriormente, mas foi esta manhã então que Mariano Rajoy tomou uma posição oficial sobre os últimos acontecimentos com respeito então à consulta popular sobre a independência. Recordemos que esta questão já havia sido levantada desde o ano passado, quando a Catalunha iniciou os seus movimentos independentistas. Agora convocada para 9 de novembro de 2014 a consulta popular, o braço de ferro entre catalães por uma parte e governo espanhol por outra é ainda maior. A Interpol emitiu nesta quinta-feira um mandado internacional de captura a Justin Bieber. Ouviu bem? Justin Bieber, o cantor norte-americano. Recentemente, a conta de uma passagem pela Argentina, o cantor norte-americano Justin Bieber terá roubado, por assim dizer, uma câmara fotográfica a um fotógrafo. Simultaneamente, os guardas acompanharam a atitude do jovem cantor dos Estados Unidos da América. Mais do que isso, entraram num estúdio fotográfico onde estavam então supostamente algumas imagens que Justin Bieber não queria que fossem publicadas, e para além de destruírem todo o material até encontrarem as imagens em causa, os seguranças do cantor levaram ainda uma quantia acercada em 800 euros, sensivelmente 1.100 dólares. Por todas estas circunstâncias, o cantor responde agora, para além de fraude, por invasão de propriedade e ainda por agressão. O mandado de captura já foi emitido. Quanto à reação de Justin Bieber, desconhece até o momento qual a reação do cantor. Ainda emitido este mandado de captura internacional para o cantor, que tem vindo nos últimos tempos a causar algumas polémicas, esta sem dúvida com maior gravidade. Morreu Kate Berry, a fotógrafa de 46 anos, britânica, a residir em Paris e filha de Jane Birkin e Tom Berry. Esta morte deu-se depois de Kate Berry ter caído do quarto andar, ou seja, da sua residência. No interior do apartamento foram encontrados vários antidepressivos, o que levanta desde logo, e até pela forma como foi encontrado o corpo, levanta desde logo a possibilidade de suicídio. A porta estava trancada por dentro. Kate Berry era então uma fotógrafa conhecida e mais ainda também por ser filha de duas estrelas ligadas às artes de representação e de canto à escala mundial. E para fechar o Antena Web Informação desta quinta-feira, conto-lhe algo que, pelo menos, se está a suscitar alguma curiosidade e apreensão. O jornal I deu a conhecer aos seus leitores, esta manhã, uma situação insólita respeitando à lei portuguesa. A empresa de construções Aquino Construções já ganhou mais de 10 milhões de euros em concursos públicos que lhe foram atribuídos, ou seja, os quais venceu. Nada disto seria notícia ou motivo da notícia, não fosse o caso de a empresa ter estado em fase de liquidação desde 2011, ou seja, ter-lhe sido atribuído o status de insolvência. Por outras palavras, a empresa estava em, digamos, falência, por assim dizer, não podendo participar em concursos públicos. Acontece que, no mesmo ano de 2011, foi atribuído e homologado pelo Tribunal uma permissível recuperação do capital da empresa. Mas isto, supostamente, não lhe conferiria a possibilidade de participar em concursos públicos, uma vez que, e segundo pelo Portal da Justiça, a empresa continua em estado de liquidação e insolvência. Um dos gestores administrativos desta Aquino Construções já veio esclarecer a situação e dizer que, basicamente, o que acontece é que a empresa não está em insolvência, em estado de liquidação e insolvência, para, enfim, do seu capital, mas sim para a recuperação do mesmo. Esta aqui no Construções, peço desculpa, tinha já uma dívida à banca, ao fisco e à segurança social de 55,4 milhões de euros. Se é certo que estes 10 milhões de euros não cobrem sequer uma terça parte da dívida, é também verdade que não é de todo expectável que uma empresa em estado de liquidação e insolvência consiga, mais do que candidatar-se, ganhar concursos públicos. Esta pouca clareza perante a lei está, aliás, a gerar alguma apreensão e, embora ainda não se conheça nenhuma reação oficial, aguardam-se algumas possíveis reações à conta desta notícia nos próximos dias. E o nosso antenome informação fica por aqui. Eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã às 8 da noite. Até lá!